que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Né? 2 horas da tarde, sabadão, último sábado do mês, mês que eu já disse que a gente está comemorando um ano do programa aqui, do Classic Rocks, e a gente está fechando com um especial super esperado, né, cara? Um especial de um maluco que eu adoro, eu tenho certeza que muitos roqueiros aí também gostam. Hoje vai ser um especial do Ozzy Osbourne, 2 horas de Ozzy Osbourne para você, e com detalhe, vai ser um especial com músicas ao vivo. Tá bom? Tirando a última música, que é do último álbum Scream, Let Me Hear Scream, é o nome da música. O resto é todo ao vivo e você vai poder sentir o clima que é um show do Ozzy Osbourne. Eu já pude sentir no Rock in Rio de 85. Até hoje estão vivas na minha cabeça aqui as imagens, tudo que eu vi. A cara de espanto do Ozzy quando ele viu 200 mil pessoas na frente dele. Só soltou um palavrão que eu não posso repetir aqui agora. É, malandro. É, foi nesse show aí que ele arrancou a cabeça do morcego e todo mundo acreditou. É sério? Bom. Hoje, especial do Ozzy, vamos botar aquela introdução, Marquinhos? Aquela introdução do show, assim, vocês vão sentir mais ou menos o que vocês vão curtir comigo hoje, tá? Vamos lá. Pois é, então, ladies and gentlemen, é ele, Mr. Madman. O homem que inventou o heavy metal, meu amigo. Você pode duvidar de mim, discordar de mim, mas eu continuo batendo o pé. É ele mesmo, você vai sentir o que você vai ouvir. Vamos lá. Mas é isso aí, foi só pra você sentir mais ou menos como vai ser o show que você vai curtir hoje, cara. É isso aí que você ouviu, são pequenos trechos de músicas do Ozzy. Aliás, músicas não, sucessos do Ozzy, né? Que é brincadeira. De todos os 4 Black Sabbath, ele foi o único que conseguiu se dar bem em carreira solo. Inclusive, anos mais tarde, depois da dissolução do Black Sabbath, que ele saiu do Black Sabbath, não a dissolução do Black Sabbath, que continua, né? Eles se encontraram no Live Aid, se não me engano, em 2003. Foi a primeira vez que o Black Sabbath se reuniu. Ele mesmo chegou e falou assim, podia ter chegado pra isso, falei aqui, ó, vocês me tiraram da banda, eu agora tô fazendo sucesso, vocês estão numa merda danada. Mas ele falou, não, mas eu não, eu amo o Black Sabbath, foi uma coisa que surgiu entre amigos, eles eram amigos de infância, né, do mesmo bairro, se reuniram, formaram a banda. Aí, né, você vê como é que é, o cara não é, não tem mais ídolo. O Ozzy podia fazer isso, jogar na casa dos caras. Ah, vocês me tiraram da banda, e agora? Vocês estão na merda, eu tô fazendo sucesso. Porque no show lá entregaram a camisa só pra ele do Live Aid, entregaram mais brindes, não sei o quê, só pro Ozzy, o pessoal do Black Sabbath, não fizeram nada. Eu achei isso uma sacanagem, mas tudo bem. Mas o Ozzy era o cara, né, bicho? Fazer o quê? Bom, gente, olha, ele é o cara e nasceu John Michael Osborne. John Michael. É, nome de cantor de música pop dos anos 80. John Michael Osborne. Não é George Michael, não, tá? John Michael Osborne. Ele nasceu em Aston, Birmingham, na Inglaterra, em 1948. Essa porra louca nasceu em 1948. Gente, olha, tem um monte de histórias pra contar aqui, mas eu só vou dizer pra você começar aqui dizendo o que tá... Tem um prefácio que escreve antes do livro começar e o pós-fácio. E o Ozzy que escreveu. Tá aqui assim, ó. Meu pai sempre disse que eu iria fazer algo importante algum dia. Sinto isso, John Osborne, ele me dizia depois de algumas cervejas. Ou você vai fazer algo muito especial ou vai acabar na cadeia. Aí o Ozzy diz, ele estava certo, meu velho pai. Fui parar na cadeia antes de completar 18 anos. É assim que começa o livro, gente. Você tem uma ideia, e realmente a história de como ele foi parar na cadeia é muito... Eu tenho que achar ela aqui. Ele tentou roubar, ele roubou. Ele tentou roubar, gente. A primeira vez que ele roubou... Tava tudo escuro, ele entrou na casa, enfiou a mão dentro do armário e saiu correndo. Quando ele chegou do lado de fora, tudo roupa de bebê. Ele não podia usar nem vender. A segunda vez, ele roubou uma televisão de 40 e poucas polegadas que caiu em cima dele. Ele ficou mais de uma hora preso embaixo da televisão, conseguiu se saltar, largou a televisão, não pôde levar a televisão e fugiu. E na terceira vez, essa anta vai roubar, pega uma luva, coloca uma luva para roubar, só que ele esqueceu que a luva não tinha um dedão. Ficou marca digital dele pra tudo quanto é canto na casa. Uma semana depois a polícia apareceu na casa dele, ainda sacaneou ele dentro. Você ainda deixou a luva com, sem um dedo ainda, né, sua anta? Você não queria ser preso, ele teve que engolir isso. Foi preso, deixou digital em tudo quanto é lugar. Pegou 3 meses de cadeia, tá? Ficou morrendo de medo pra cadeia, porque os guardas falaram que era tipo bonitão, que os presos iam gostar na hora do banheiro, ia gostar. Ele, seguinte, chegou lá e fez logo amizade com... O manda-chuva de lá e tentou ser um engraçado. Ele mesmo fala, eu tentei ser um engraçado pra toda hora o cara me chamar, ficar perto dele, ninguém fazer nada comigo. E deu certo. Ficou 3 meses lá na cadeia por causa disso. Por causa de uma luva com o dedão cortado. É isso mesmo. Olha, isso é uma das histórias que eu vou contar, sem falar que eu já contei aqui durante esses meses todos que ele andava pelas ruas de Birmingham, de Aston, lá onde ele é um subúrbio lá de Birmingham. Ele andava com uma torneira amarrada no pescoço, com uma corda, uma torneira. Torneira mesmo. Essa torneira mesmo, de cozinha, de coisa. Uma torneira amarrada e puxando uma caixa de sapato vazia, puxando, como se fosse um cachorro. E reclamava que os outros achavam que ele chamava de doido. Ele queria ter um cachorro, mas o pai não deixava. Então, um jeito dele ter um cachorro era esse, cara. Ele amarrava uma caixa de sapato e saía passando pela rua com a torneira amarrada no pescoço. Não tem nada de louco nisso, né, Marquinhos? Não, imagina essa sacanagem do pessoal. Por que que eles ficaram achando isso, cara? Não, depois eu vou contar ainda também que teve uma reunião de empresário, um negócio de música, do empresário dele lá, reuniu com o pessoal da gravadora. Ele já tava de saco cheio daquilo, a Sharon que cuidava disso, ele tava andando de um lado pro outro. Aí entrou uma pomba no escritório. Ele já tava pé da vida, ele pegou a pomba, arrancou a cabeça da pomba com o dente. Isso foi verdade mesmo. Ele grudou a boca na cabeça da pomba e puxou. Do jeito que puxou, veio a cabeça, veio tudo, o pessoal parou, acabou a reunião, a Sharon olhou pra ele, começou a xingar, saiu os dois xingando da sala. Era mais ou menos assim, uma coisa light, a convivência deles. Quando ele não gostava, ele aprontava. Tem também a do, né, a famosa do bolo de haxixe. Depois você vai, eu trouxe o Marquinhos ali aqui. O bolo de haxixe eu não esqueço até hoje, gente. Ele e a mulher ficaram escondidos dentro de casa uma semana com medo de ter matado o pároco da aldeia dele. Lá fez um bolo de haxixe, o padre comeu. O bolo ficou tão ruim que nem ele comeu, nem o Ozzy comeu. Aí botou na dispensa. Aí um dia chegou uma visita, o padre foi visitar a mulher dele. A mulher não sabia, muito inocente, era careta, não usava droga. Pegou o bolo e deu pro padre. O padre sumiu durante 3 semanas, gente. Durante esse tempo, o Ozzy, ele e a mulher não saíram de casa com medo de ter notícia que eles iam ser presos, que ia matar o padre. Aí depois o padre entra no bar lá, o Ozzy entra lá, o padre tava bebendo no bar. Foi perguntar pra ele, o padre falou, até hoje eu não sei onde eu estive. Eu acho que eu não sei se me levaram para outro planeta, eu não sei aonde eu estive durante essas 3 semanas. O padre viajou, nem ele sabia para onde foi parar. Loucuras, né, cara? Depois eu vou contar algumas outras aqui interessantes também. Tem a dele roubando as piranhas. Jesus Cristo, esse é o Ozzy. Esse é o Ozzy porra louca. Agora você vai conhecer o Ozzy compositor, o Ozzy é cantor, o Ozzy é músico, o Ozzy BL, lead bander, né, band leader, né, na band banda, band leader, ele que formou sempre bandas ótimas, como essa que você vai ouvir, ele que lançou Zakk Wylde. Zakk Wylde ia tocar, sabia que o Zakk Wylde, o guitarrista dele, ia tocar com Guns N' Roses, no lugar do Slash? Já tinha sido chamado e tudo, aí de última hora ele desistiu, porque ninguém aguenta o Axl Rose, né? Ninguém aguenta o cara. Ele desistiu e o Ozzy chamou ele pra fazer um teste na banda. Aí ficou. Ele ia ser guitarrista do Guns N' Roses. E o Axl Rose acho que saiu perdendo nessa. Porque o Ozzy lançou ele, lançou o Jack Lee, foi em 85 que tava no Rock in Rio. E depois o Randy Rhoads, que infelizmente morreu. Mas o Randy Rhoads é uma passagem incrível, porque ele já tava dizendo pro Ozzy que não queria mais tocar rock. Onde ele ia, né? Lembra, Marquinhos, que eu já falei aqui? Ele contratava um professor de violão clássico pra estudar violão clássico. Daí já viu, né? Aí ele falou que não ia mais tocar rock, sofreu acidente e morreu. Quem quiser que me explique. Allan Kardec deve explicar isso, mas eu não sei. Gente, ó, chega de papo, vamos começar então. Primeiro set, então, a gente já começa com o show do Ozzy. Aliás, o especial hoje todinho vai ser com o Ozzy ao vivo. Depois aqui meu amigo Bruno também vai dar uma palhinha aqui, que ele também é fã do Black Sabbath, ele do Destilada, da banda Destilada, que inclusive toca a música do Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, para ser mais preciso. A gente começa com Believer. Bom, vocês vão sentir o clima, vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Cara, pra começar, tá bom, né? Junkie. Junkie na gíria deles, né? Quer dizer drogado. Junkie, tá? Junkie, I don't wanna change the world. I don't want the world to change me, já dizia Ozzy. Eu não quero mudar o mundo, não quero que o mundo me mude. Ele tá certo. Já que ele não quer mudar o mundo, por que o mundo tem que mudá-lo, né? Gets Me Through, Fly High Again, Desire e Believer. Só pra começar, tá bom? A gente vai pro break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Olha, cara, se eu ficar contando histórias do Ozzy aqui, vocês não vão ver música nenhuma não, cara. Mas tem algumas histórias aqui que merecem ser contadas. Olha, num dos shows lá em Praga, lá na República Tcheca, ele chegou no apartamento dele depois do show, ele e o Zach White. Olha que companhia, ele mesmo falava que o Zach White não é companhia pra ninguém que tá querendo parar de beber. O Zach White conseguia beber quantidades astronômicas de álcool e ficar em pé, tá? E chegaram os dois lá no nono andar do hotel lá onde eles estavam. Aí o Ozzy virou pra ele e falou assim: Zeca, sabe o que eu nunca fiz, cara? Tudo acho de pop faz, eu nunca fiz na minha vida. O Zeca, muito. Aí ele falou: nunca fiz. O Zeca falou assim: bom, deve ser uma lista bem pequena, né? De coisas que você nunca fez, deve ser uma lista pequena, mas o que que é? Eu nunca joguei uma televisão pela janela. Não, a televisão era de 52 polegadas, meu amigo. Você já imaginou o tamanho daquilo? No nono andar do hotel. Aí quando ele acabou, ele falou: nunca joguei a televisão. O Zé, que é o outro que me ficava pra trás: o que você tá esperando então? O que, que a gente tá esperando? Pegou a televisão. Aí quando foram jogar, a janela já era preparada pra evitar suicídio, não abria muito. É, pra evitar as pessoas se suicidarem. Coisa de primeiro mundo, que no Brasil não tem, né? Isso aí nos anos 80, pra vocês terem uma ideia. Aí eles tiveram que quebrar a janela. Quebraram a janela, acharam não sei o que lá. Quebraram a janela pra abrir e jogaram a parede de televisão lá em cima e ficaram olhando. Contando, né? Primeiro, nono andar, oitavo andar, e tinha um cara fumando numa pracinha do outro lado. Quando o aparelho de televisão esborrachou no chão, o cara engoliu o cigarro, malandro. O cara tá fumando do outro lado, o cara engoliu o cigarro, começou passar mal lá, o Ozzy não sabia se ria disso ou do outro. Aí depois ligou o gerente do hotel, uma hora depois ligou pra ele, o gerente do hotel, foi lá em cima, pagou 30 e poucos mil dólares pela televisão, cobraram dele coisas incríveis, mas ele cobrar dele a quantidade da exorbitância. Ele sabia que estavam roubando ele, mas mesmo assim ele não esquentava a cabeça. Como ele dizia, ele tinha dinheiro pra gastar. Aí pagaram, na conta dele e na conta do Zach Wilde também. E jogaram a televisão lá de cima. Agora você vê, cara, no andar do edifício, se cair na cabeça de alguém lá embaixo, no andar, né? E o Zach Wilde acompanhando ele. Não é uma dor, é juntar a fome com a vontade de comer. Aí não dá certo mesmo, cara. Aí outra vez ele pegou um ladrão entrando na casa dele 4 horas da manhã. Ele levantou pra ir no banheiro pelado. Pelado, foi pro banheiro. Quando ele tava sentado no banheiro, ele olhou, viu o ladrão agachado na mesinha de cabeceira lá, roubando as joias da mulher dele. Daí ele levantou e ficou naquela: o que eu faço? Quando o ladrão viu o Ozzy pelado, aquele cara daquele tamanho, que o Ozzy não é pequeno, saiu correndo e tentou pular pela janela. O Ozzy segurou o ladrão pela janela, deu uma chave de braço. Aí ele pergunta: o que eu faço com ele agora? Seguro ele ou deixo ele cair? Se ele chegar lá embaixo, deve ter alguém esperando, ou então tem alguém em cima escondido pra pegar ele. O que eu faço? Largou o cara lá de cima. A sorte que era o segundo andar. O cara se esborrachou lá embaixo e saiu correndo. Ele teve um prejuízo de 2 milhões de libras em joias. Ele disse que estava tudo no seguro, mas nunca mais recebeu. Aí o problema dele, ele falou assim: ó, não sei quem que levou mais susto. Eu que vi o ladrão ou o ladrão que me viu pelado às 4 horas da manhã. Né, dentro da casa dele, 4 horas da manhã. Depois ele fala: eu devia ter pedido pra segurar do cara, pedido pra acordar minha mulher, pedido pra chamar a polícia. Mas nessa hora, ele não fala que ele era meio retardado mesmo, então não tinha como pensar. Agora imagina, o cara pelado agarrando ele, o Ozzy pelado, agarrado com um ladrão, pus na cabeça, uma chave de braço na janela. Ele não sabia o que fazia. Se jogava o cara, se punha ele pra dentro. Aí ele falou assim: colocar ele pra dentro, depois tem uma arma aqui dentro que caiu no chão pra me matar. Jogou o cara. Sorte que era do segundo andar, né? Já pensou? Se ele morasse no quinto, sexto andar, o cara tinha morrido. Ele queria matar o cara de tanta raiva que ele tinha, cara. Mas fazer o quê, né? Mas era assim, meu amigo. Só aprontava. Só aprontava. Como é que é o negócio aqui, ó? Você sabe o que ele fazia pra sacanear o professor dele no colégio, cara? Ele pegava a moeda, esquentava no maçarico. Esquentava a moeda no maçarico, põe em cima da mesa. O professor aí escondia. Ele só viu o grito do professor falando: Ozzy, motherfucker, son of a bitch! Ele segurava a moeda e dava aquele berro. Agora eu queria saber como. Ele levava o maçarico pra sala de aula, esquentava a moeda e põe na cara. Em cima da mesa do professor, o professor vinha e pegava a moeda. Qual a primeira coisa que você faz quando vê a moeda? É pegar. Ele esquentinha o trabalho de esquentar, colocar. Ele trabalhou no matador, ele pegava a tripa de boi, enfiava dentro da bolsa dos professores. Bom, ele era disléxico, como eu estava falando pro Marquinhos aqui. Disléxico, o cara não tem capacidade de guardar nada, não aprende nada. Então, no colégio, ele ia só para dizer que ia mesmo, porque não tinha jeito. É, olha só, e sabia que a mulher dele escondia a roupa dele para ele não sair nos shows, para ele não sair para beber? É sério, cara, então ela escondia todas as roupas e ficava pelado. Então, um pelado, ele não podia beber. O que aconteceu numa vez? Ele, como é que eu vou, mexeu no armário, achou o vestido da mulher dele. Ah, malandro. Ele vestiu o vestido da mulher e foi vestido de mulher pra rua. A mulher dele encontrou ele trêmulo de madrugada, vestido de mulher, bebendo. O que ele podia fazer, cara? Não, e com detalhe, além de estar vestido de mulher, bêbado, isso foi lá no Texas, lá em San Antonio, no Texas. Ele mijou no monumento público. E americano, não é como é que no Brasil, não. Aqui você pode até fazer o número 2 na cabeça de uma estátua aqui que não te acontece nada. Mas lá tu é preso. Isso aí você tá. É um monumento público, cara. Não sei o que lá do Álamo. Uma conquista importante lá do estado do Texas, ele foi lá, a polícia pegou ele mijando. Foi parar na cadeia, meu amigo. Deu uma mercadoria danada. Ele depois pediu desculpas, mandou dinheiro pra fundação, não sei o que lá do Texano, não sei o que mais. Mas só depois de 10 anos disso ocorrido que ele pôde fazer um show no Texas, que perdoaram ele. Você vê como é que foi a gravidade. Um cara pelado, doido, com a garrafa na mão, mijando numa estátua. Não, deve ser um visual lindo, né, cara? 11 vestidos de mulher mijando numa estátua. Brincadeira, só essa porra louca mesmo pra fazer uma coisa dessa, né? Bom, olha, cara, olha, nesse set aqui são só 4 músicas, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Tem a minha música predileta, No More Tears, que a gente vai começar com ela aqui. Tem Shots in the Dark, Suicide Solution. Depois eu conto a história do Suicide Solution. Tá, vamos lá, mais 11 pra você ao vivo com No More Tears. No More Tears. meu Deus do céu. Back at the Moon, cara. Do álbum Back at the Moon também. A turnê de Back at the Moon foi uma loucura. Depois eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho. Juntou a turnê dele com o do Motley Crue. Né, Marquinhos? Aquela história da formiga, né? A galera, não sei se eu contei isso pra galera aí, se ela já conhece. É, olha, ó, o Ozzy saiu em turnê com o Motley Crue. Meu amigo, eu não sei quem é mais doido de todos essa turma junto aí. Porque o Motley Crue, cara, eles cheiravam até peido de boliviano pra ver se dava onda. É, cara, pra vocês terem uma ideia. E numa dessas doideiras, todo mundo pra lá de Marrakech era pouco, né? Todo mundo trincado, pra falar a verdade mesmo. Aí duvidaram que o Ox cheirasse uma carreira de formiga. Olha com quem que eles foram duvidar, cara. O Ox matou as formiguinhas, botou tudo em fileirinha assim. Pegou um canudo e mandou ver, cara. Cheirou uma carreira de formiga. Acredite se quiser, meu amigo. Eu queria ver se estivesse vivo, cara. Isso que eu queria ver. Ele cheirou uma carreira de formiga. Não é brincadeira, não. Não, é dessa turnê dele. Tem uma foto depois no livro ali, depois o Marquinhos vai ver. O cara que tá com o olho menos fechado tá regalado. Nossa senhora. Bom, na sequência aí você ouviu também Suicide Solution. Essa música aí, né, teve um fã do Ozzy que se suicidou ouvindo essa música. E depois começaram a dizer que o Ozzy estava incentivando aos jovens a ouvir rock, a se suicidarem, né? Olha que idiotice. Foi quando o Ozzy chegou de uma viagem, né? Tava chegando, não sei de onde, ou Londres ou nos Estados Unidos. Ele vivia fazendo essa ponte aérea e tava bêbado, né? Tomou só duas garrafas de champanhe na bordo do avião. Quando desceu o repórter, os repórteres já sabiam de tudo, ele não sabia de nada e foram perguntar pra ele: o que você acha? O que você achou? Ele virou e falou assim: olha, a comida do avião é muito ruim, a galinha não estava muito bem cozida, não estava frita. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Aí quando contaram pra ele, ele loucou, né, cara? Foi pra imprensa, falou: um quilo de merda. Merda é pouco perto do que ele falou, cara. Perto do que ele falou. Que realmente é uma estupidez achar que uma pessoa está incitando a outra a se suicidar. Suicide solução, solução suicídio. Mas não tem nada a ver. A letra não fala pra ninguém se suicidar. Tá? Não fala mesmo. De jeito nenhum. Aliás, o Uriah Heep tinha uma música chamada Suicidal Man e ninguém se suicidou por causa disso. Shot in the Dark, você ouviu aí, No More Tears, que é a minha música predileta. O solo de guitarra do Zakk Wylde nessa música, mas vocês têm que ouvir com o Randy Rhoads. Não, Randy Rhoads é Mr. Crowley. Nossa, cara, brincadeira. Olha, a gente vai pra sequência e depois tem mais histórias pra você. A gente vai pro break e volta já. Pois é, né? Classic Rocks, hoje é o último especial do mês, um ano de Classic Rocks. A gente tá aqui com o Bruno, né, cara? Ô, Bruno, você também, que a gente tava conversando antes aqui, você também... Você, não sei se o pessoal da Destilada também é fã do Black Sabbath, do Ozzy Osbourne. Vocês tocam só uma música do Ozzy, cara? É, por enquanto a gente tá tocando só a Paranoid mesmo, mas depois dessa sequência matadora aqui de inspiração, falar pra você que, caros ouvintes, aproveitem que não é todo dia que tem um especial igual a esse. E é isso aí. Isso serve de muita inspiração para os roqueiros aí, para a juventude aí que ainda não conhece, porque o troço é doido, rapaz. É muito som, é muita sonzeira. E é isso aí. A gente tá aqui na inspiração, querendo aproveitar aqui o embalo para dizer que a banda Destilada tá fazendo aí uma sequência de músicas próprias com inspirações aí dessas bandas aí fenomenais aí que marcaram uma época. E tamo junto. Vamos nessa, né, Adolfo? Vamos nessa que não pode parar, não, cara. O bagulho é doido, como diz a galera. É, tá ligado, meu? O bagulho é doido, meu. Muito doido. Não, paulistano não, pode parar. Pode parar, não tem nada contra paulistano, mas o sotaque é horrível. Vocês me desculpem. Não tem nada contra o paulistano, tô falando do sotaque, tá bom? Não vão confundir as coisas, senão vão apanhar na rua sem saber aí. Bom, eu tava contando histórias aqui que eu me perdi aqui nas minhas histórias aqui. Também a minha anotação é pior que a do Faustão, cara. Você sabia que a mulher dele escondia a bebida dele? Ele conseguiu arrumar um porão na casa dele e tinha um fogão no porão e escondia a bebida dentro do fogão. Aí ele falou pra mulher que, olha, eu tô inspirado, vou escrever. Eu vou descer lá pro porão pra escrever uma música. Eu tô meio inspirado. A inspiração dele era lá, abriu o fogão, pegava a garrafa e bebia, mamava a garrafa. Ele não bebia uma dose, gente, olha. O problema do Ozzy não foi só as drogas, não. As drogas não fizeram tanto estrago nele, não. O que arrebentou ele foi bebida mesmo. Quando ele entrava num bar, cara, ele bebia até a última gota. Até a última gota mesmo, cara. Ele nunca saía em pé de dentro de um bar. Ele era criado dentro dos pubs, né, na Inglaterra, né? Pubs é aqueles barzinhos. Brincadeira, meu amigo. Olha, não tem jeito, não. Onde tá aqui a parada que eu vi aqui, rapaz? Tô até meio perdido aqui, ó. Dá, dá, Ah, do, aquela história que eu já contei também do alarme, né, que tocou na delegacia. Porque quando eles começaram a fazer sucesso mesmo, os primeiros quatro álbuns, eles não vinham dinheiro, eles não andavam com dinheiro no bolso. Eles ligavam pro empresário, o empresário mandava limusine, mandava tudo, cara. Ó, eu quero uma limusine, mandou, cada um ganhou uma limusine. Aí o Tony Iommi não gostou, deu a limusine dele pro Ozzy. Olha só, é como se desse uma caixa de fósforo, cara, uma limusine nos anos 70, cara. Você imagina o quanto que não custava uma coisa dessa. Eles só ligavam. Eles ligavam pro o manager dele lá e falavam assim, ó, quero cocaína, quero maconha, eu quero isso. E mandava em quantidade, meu amigo, mas quantidade de dopar um elefante. E ficavam todos eles dois, quando eles iam gravar um álbum, então eles alugavam uma casa, um castelo, e ficavam lá se drogando até fazer o álbum. Aí quando conseguia, eles conseguiam, cara, por incrível que pareça, saía cada álbum. Os primeiros quatro álbuns, cinco, seis álbuns do Black Sabbath eu considero ótimos. Depois, aí o Ozzy já não estava mais com muito saco, aquela coisa toda, aí não, já não começou a dar muito certo. Mas ele começou a implicar com a capa de disco, aí não deu certo. Como é que é isso aqui, cara? Olha, o cara não tava afim de fazer show. Você sabe o que que ele fez, homem? É a mulher dele, a mulher que agendava. A mulher, olha, muito voz e deve mesmo a Sharon Osbourne, que ela levantou ele, porque ele era. Ele fez um contrato com o pai da Sharon, que era um. Como é que se chama esse cara que é agenciador de artista? Como é que chama? Man, não é manager, não. É, esses caras que tem uma agência só pra cuidar da carreira de vários artistas de rock. E o pai dela era um desses, e se dava bem na história. E ele foi, fez um contrato, o Oz assinou, aquele mané assinou um contrato com o pai da Sharon, até eles conseguirem largar isso, ele ficou sob as ordens do pai da Sharon. E, por causa disso, a Sharon conseguiu, com o dinheiro que ele ganhou nos primeiros álbuns, ela comprou, foi lá, tirou o nome dele lá do pai dela, lá da agência do pai dela lá, pagou a multa e tudo, ficaram sem um puto de um tostão, né, no, aqui conta a história, mas ficaram livres. Ela era empresária dele, aí tudo que entrasse era deles. Mas ela conseguiu fazer isso com ele. O cara, quando saiu do Black Sabbath, ficou 3 meses dentro de um quarto de hotel cheirando cocaína. 3 meses! O nariz deve ter que parar na nuca, né? Porque não é possível, meu amigo, não é possível. E ela que foi lá, tirou ele de lá. Bom, e muito ela deve, ele deve a ela mesmo. Mas o carisma, o talento, isso aí é ele. Não vem dizer que eu devo meu sucesso a... Não, sucesso não, em parte, ele deve que ela botou ele de pé, né? E sem ficar em pé não tem como. E num desses, dessa loucura dele, ele cismou que não ia fazer um show. Não quero fazer, não quero fazer. E a Sharon, que tinha muita autoridade, falou, você vai fazer. Aí ele saiu, cortou o cabelo curtinho. Faz pouco cabelo tudinho. Não vou fazer, não vou subir no palco careca, você vai. Se ela saiu, chamou dois Rhodes, mandou os Rhodes, compraram uma peruca da Lady Godiva, gente. Lady Godiva nos anos 70, é aquela peruquinha Chanel. Nem sei explicar direito como é que era a peruca. É o que eu tentei achar a foto aqui, não consegui. E ele fez o show de peruca, cara. A mulher fez ele subir no palco de peruca, mas como o Ozzy nunca deixa barato, olha só o que ele fez. Ele colocou cápsulas de sangue na peruca, nas raízes do cabelo, e durante o show puxava o cabelo da peruca. Ninguém sabia que era peruca, que já andou de cabelo loiro. O pessoal tava pensando que ele tava arrancando o cabelo. E quando ele puxava, saía aquela sangue. Aí foi uma loucura, né? No meio do show, ele arrancando o cabelo, ele ficou doido. Nossa, o Ozzy tá arrancando. E caiu o sangue pelo show. Até a própria Sharon subiu no palco, correndo, apavorada. E ele rindo, cara. Ele só não apoiou no palco, porque não deu. Mas que ideia, cara. Ele comprou, teve o trabalho de comprar aquelas cápsulas de sangue artificial, colocar na peruca, tudo direitinho, e arrancou os cabelos da peruca, saiu sangue, saiu cabelo com sangue, assim, quem que ia duvidar que não era? Quem que ia pensar que alguém ia comprar cápsulas de sangue artificial e prender na peruca fio por fio? Só um maluco, isso pra não fazer um show, pra não fazer um show, mas não adiantou que ele acabou fazendo um show e fez isso, foi um show, né? Foi uma loucura. Bom, olha, é o terceiro sétimo. Vamos pro terceiro set, mas a gente começa mais devagar com uma música que ele fez pra mulher dele. Ele chamava a mulher dele de Mama. Ou seja, o Mam, como eles chamam lá, né? Mama, I'm coming home. A gente começa com ela. Vamos lá. I'm Olha, eu tava dizendo aqui que eu nunca vi um artista ele puxar o fã da plateia pro palco. Geralmente o artista não gosta que ele sobe no palco. No show do Ozzy, os caras que conseguiam subir no palco, o Ozzy abraçava os caras, ficava pulando junto com eles no palco. E ele parava o show pra dar esporro em segurança que tava batendo nos fãs dele que estavam lá assistindo o show ali na frente, na fila do gargarejo, como a galera fala. Ele parava pra dar um esporro no segurança pra não bater. Eles vieram aqui pra se divertir, não vieram aqui pra apanhar, e mandava tirar o segurança dali, mano. Não tinha essa, não. Por isso que os fãs adoram o Ozzy. Eu adoro esse cara é muito louco. Não é só por isso, não. Olha, você ouviu I Don't Know, Miracle Man, que eu tava explicando pro Marquinhos aqui, é que teve um pastor evangélico americano que detonou o Ozzy, dizendo que ele fazia, que ele tinha pacto com o demônio, que ele levava os jovens a praticar satanismo, aos jovens se suicidarem, a usar drogas, essa coisa toda. O cara deu uma reportagem falando isso, metendo o pau no Ozzy, e um mês depois foi preso com uma prostituta dentro de um carro. Aí o Ozzy fez essa música, Miro Comendo, um homem milagre. Só que no show, o Ozzy aparece, a primeira vez que ele tocou essa música, ele aparece no show com um chapéu, tipo um chapéu com chifre mesmo, de diabo mesmo, com aquele rabinho lá atrás, e na frente, eu não posso falar, né? Na frente, aquele negócio, sabe, de plástico, bem caído pra baixo. Só sei que o Zeca Wilde tocou a guitarra naquele show rindo o tempo todo. Ele dançando com aquele troço pendurado na cintura e sacaneando, lógico, o pastor que foi preso, né? É, que quando ele fosse julgado, ele falava no show: I'll be there. Eu vou estar lá pra ver. Miracle Man, mexer com asa é besteira, meu amigo. Mr. Crowley, um dos solos mais lindos que eu já vi, é com o Randy Rhoads, né? Tem essa aí com o Zeca Wilde, que você ouviu, mas com o Randy Rhoads também é ótimo, excelente. Road to Nowhere, falando em Randy Rhoads, essa música foi feita pra ele, Road to Nowhere. E Mama, I'm Coming Home. Final do show ele sempre cantava Mama, ele chamava a mulher dele assim, chamava ou não chama a mulher dele de Mama, ok? É em inglês, é mãe, Mama, Mom. O americano fala Mom, não é mesmo? Bom, a gente vai pra sequência e no último bloco aqui, última sequência, a gente vai contar mais alguma historinha aqui dele aqui. Se é que sobrou aqui uma aqui, né? Ah, tem uma aqui, nossa, essa aqui é terrível. A gente volta já já, não sai daí. Pois é, cara, aqui ó, última sequência do programa aqui, ó, tá uma delícia. Eu sabia que ia ser gostoso fazer esse programa, porque realmente, só, se eu tocar poucas músicas, não esquenta a cabeça não, que depois eu posso fazer uma sequência de Ozzy aqui separado pra vocês. Eu tô vendo uma foto aqui no livro dele aqui, que ele tá com um jumento, ele tinha um jumento, cara. É, ele chamava o jumento dele pra ver televisão com ele, cara. Ué, ele era normal, não era normal não, de jeito nenhum. Nossa. Não tem como. Pena que isso aqui é um programa, não é um programa de televisão, porque senão vocês não iam mostrar as fotos aqui. Aqui, ó, ele sentado na privada, uma pausa para reflexão. Ele escrevia as letras dele, gente, sentado num vaso, ou seja, na privada mesmo, né? Uma garrafa de uísque na mão, baseado na outra. Ah, a gente pode colocar as fotos no Facebook, tá aí uma boa. Você pode depois você abre o Facebook, não? É, você abre o Facebook e você vai ver as fotos que eu tô te falando aqui, ó. Tem ele aqui com aqueles lances. Americano tem aquele negócio de fumar. Fumar maconha com aquele negócio de vidro, com tubo, assim, sei lá mais o quê. Não sei. Taikine, né? Laquilê? Narguilê. Narguilê, é isso mesmo. Não é isso, não, mas não é isso que tá na mão dele, não. Ele tá com um cachimbo daquele. Ele tá com um cachimbo mesmo daquele de sentado na vaga, o olho arregalado, cigarro na outra. Como é que pode, rapaz? Não, depois, ó, não tem como eu ficar mostrando aqui. Depois vocês. Aqui tentando focar a mulher dele, fazendo aquele sinalzinho, dedinho no meio, mexiam com ele, ele levantava mesmo. Ele mostrando a bunda. Oh, meu Deus, olha aqui, ó. E com detalhe, ele abarreava as calças e abria as nádegas, como fazem na cadeia. Os presos fazem na cadeia para ver se estão levando drogas. É assim mesmo que... Ou seja, ele mostrava tudo. Deixa quieto. Não, depois vocês vão conferir aqui essas fotos aqui. A família dele, a Kelly Osborne, o Zach. Eles têm 5 filhos. 5 filhos. E 3 com a Sharon e 2 com a primeira mulher. É, inclusive tem na internet ele cantando... Ele cantando aquela música Stay in a Live, do Bee Gees. É, Stay in a Live com Ozzy Osbourne, cara, só tem na programação normal aqui da RioSulRádio.com, cara. É, tem ele aqui com um colete aqui, que ele sofreu um acidente do quadriciclo, quebrou o pescoço, não morreu, porque esse cara não tinha que morrer, cara. Ele não tinha que morrer. Tem uma entrevista dele com o médico aqui, eu não posso ler aqui, a entrevista é muito grande, cara, aí não ia dar tempo, tá? No final o médico pergunta, ele pergunta pro médico, mais alguma pergunta? O médico olha pra ele: como você tá vivo? como você está vivo, ninguém sabe. Isso é um mistério que a medicina vai descobrir depois que deixarem exumar o corpo dele quando ele morrer, né? Tá certo. Eu ia falar que eu tô procurando uma foto, mas eu não tenho certeza que eu vi essa foto, cara. Mas depois eu vou olhar aqui. É, ele ficou tão doido, cara, numa fazenda que tinha no interior da Inglaterra lá, que ele foi pegar a mulher dele, saiu, foi assim, olha, depois você vai lá, Ozzy, olha o que que ela manda. Você vai lá no galinheiro, vê se tem galinha lá, se tem ovo lá, se a galinha colocou ovo. Ele chegou lá, lançou o ovo, ficou puto, tava doidão, tinha cheirado, fumado, bebido, tudo que ele tinha direito, pegou, voltou, pegou uma espingarda, meu amigo. Uma espingarda, carregou a espingarda, saiu dando um tiro pra tudo quanto é lado, matando as galinhas. No final ele mesmo fala, apareceu, ó, fez pedaço de galinha pra tudo quanto é lado, assim. Aí teve uma que conseguiu fugir, ele saiu correndo atrás da galinha, de cueca, de bota, aqueles sobretudo grandão até embaixo, e um chapéu na cabeça, um espingado. E o vizinho deu de cara com ele. Ele não me para e cumprimenta o vizinho como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Nossa, eu correndo atrás de uma galinha aqui, que fugiu lá do quintal de casa, com uma espingada, de cueca, de bota, de botas, aliás, e chapéu. Brincadeira, né? Aí o vizinho olhou, e aí, com detalhe, ainda botou fogo no galinheiro ainda no final. Ele tacou fogo no galinheiro no final. No final, aquele galinheiro pegou no fogo um pedaço de galinha pra tudo quanto é lado, que ele atirou com espingarda nas bichinhas, coitado. E deu no que deu, meu camarada. Isso aí, ó. Depois eu vou... Durante as programações normais aqui do Classic Lotus, eu vou lembrando de outro. O Maqui também depois vai poder lembrar, porque ele vai ler o livro. A gente vai contar mais histórias ainda. Tem a... Não, não tem como contar essa aqui, que é muito grande. Da mulher dele de carro, correndo atrás dele em cima de um gramado lá nos Estados Unidos. Ela de carro, ele correndo, ela querendo atropelar ele. Você viu? Olha que casal maravilhoso, cara. Por isso que se deram tão bem, estão juntos até hoje, né? Aliás, são juntos mesmo. Gente, ó, vamos pra última sequência aqui, ó. Eu deixei pra última sequência aqui três músicas do Black Sabbath. Ele sempre toca nos shows dele, não tem como. Paranoid, a história do Paranoid eu já contei também. Eles estavam pra fechar o segundo álbum, faltavam 3 minutos. E o produtor musical falou, tem 3 minutos aqui, eu tenho que preencher isso aqui com alguma coisa. Aí o Tony Iommi foi pro estúdio, tirou um solo, um riff, fez um riff. O Ozzy pegou o microfone e foi criando a letra na hora. E é uma das músicas mais tocadas. Tudo quanto é show tem que tocar Paranoid, não tem jeito. Tá? Inclusive a banda aqui, ó, Destinada, toca Paranoid no show deles. Não tem como, cara. É um clássico. E clássico também é a música Black Sabbath, do primeiro álbum de 69. A música Black Sabbath tem War Pigs, Paranoid. E é lógico, eu não poderia deixar de tocar Crazy Train, né, meu amigo? Essa música é clássica também da carreira solo do Ozzy. Tem também, ó, e a gente fecha com faixa do último álbum, do álbum Scream. E tá ele lá no Museu de Cera, né? Ah, na internet tem lá. Tiraram o boneco dele, que é igualzinho a ele, e colocaram ele mesmo, de verdade, no lugar. Aí as pessoas iam chegar lá perto olhando. Quando chegava perto, ele dava um susto. Mas imaginou? Você tá lá olhando, pensando que é a estátua do Ozzy, daqui a pouco o cara levanta a mão e dá um berro. Aí sai correndo. E uma garotinha falou, mãe, ele tem cabelinho. Aí o Ozzy começou a rir, aí fudeu. Começou a rir e entregou tudo. Aí ferrou. Aí ferrou tudo. Tá vendo como é que dá? Bom, isso aí foi para o pré-lançamento que eles fazem lá, né? Para divulgar o álbum Scream, que é grito em inglês, Scream, grito. Aí as pessoas gritavam de susto. Vamos nessa então, vamos lá com Black Sabbath, clássico do grupo Black Sabbath, vamos da música Black Sabbath, com Ozzy Osbourne agora, vamos lá. heroes gathered in their masses. Evil minds of blood destruction. The body's burning. Hatred to the mind. Poisoning their brainwashed mind. Oh, Lord, yeah. Olha, cara, isso aí que você ouviu foi lançado ano passado, é o último álbum do Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, cara. Não é brincadeira, não. Scream. É do álbum Scream, Let Me Hear You Scream, ano passado. E meus filhos foram. E eles falaram, pai, a gente tava lá esperando começar o show. É, aí aparecia, aí a gente ouviu uma voz. I can't fucking hear you. Adivinha quem que era? Ele disse que foi a loucura, cara. Era só o Ozzy, ele lá dentro, no backstage, camarim dele, ele pegou o microfone lá de fora e ficou, I can't fucking hear you. Não vou traduzir o pé da letra, porque não dá, dá. É. Aí ele, pai, quando eu vi isso, eu me arrepiei inteirinho. Falei, eu sei, senti a mesma coisa no Rock in Rio de 85, não falei pra humilhar não, tá, gente? Não falei pra humilhar não, porque em 85 o Ozzy tava no auge da porra louquice dele, né? Foi um showzaço no Rock in Rio. Quem foi? Tá assinando embaixo que eu tô falando. Eu tô dizendo, ano passado, com 62 anos, cara. É, 48, 63, né? Agora 63, em 2011. Caramba, bicho, e foi showzaço. E um detalhe, ele vai lançar agora, se reuniu com a galera do Black Sabbath. Só teve um probleminha lá, que Bill Ward tá com problema médico, né? Estão só esperando resolver isso, mas vão lançar um álbum do Black Sabbath com inéditas. E vai sair coisa boa. E quando junta Tony Iommi e Ozzy Osbourne, meu amigo, e Geezer Butler, muita gente não sabe que a maioria das músicas do Black Sabbath foram compostas pelo Geezer Butler, que é o baixista. É isso mesmo, ele lia livro de magia, de histórias medievais, sempre foi meio maluco, né? O Ozzy até hoje fala, ele fica enfiado nos livros dele lá. E ele escrevia essas histórias meio loucas, aí, por isso que achavam que o Black Sabbath tinha culto com demônio, essa coisa, tudo, mas nada disso, foi tudo jogada de marketing. E saiu sem querer, porque o público mesmo que achou que era, e eles resolveram, não falaram que não. Eles não inventaram nada, inventaram pra eles não desmentiram, só isso. Bom, gente, ó, você ouviu aí Let Me Hear You Scream, do último álbum Scream do Ozzy Osbourne, que eu recomendo pra você que é roqueiro, pode comprar, se você não gostar, eu compro de volta, tá bom? É, pra você ver como é que eu tô, como é que eu garanto. That I Never Had, foi outra faixa, Crazy Train, Paranoids, War Pigs e Black Sabbath. O Crazy Train é que ele pintou, foi nos anos 80, teve aquele negócio de cabelo de roqueiro, que era uma coisa mais escrota que eu já vi nos anos 80, aqueles cabelinhos tudo cortadinho, repicadinho assim. Eu acho que no backstage tinha um monte de cabeleireiras, o backstage dos anos 80 era assim, meu amigo. Tinha personal stylist, tinha cabeleireira, tinha manicure, tinha tudo, não é possível, os caras se preocupavam mais com a aparência, e o Ozzy resolveu cortar o cabelo, fazer aquelas luzes, e ficou igualzinho aquele cara que foi daquela propaganda do Liguejá, não sei o que, mercado, volta em mercado, ficou igualzinho, cara. Se você pegar a capa do álbum do Crazy Train, você vai ver, igualzinho, eu me lembro que ele se recusava a fazer shows, ele só fez shows naquela época porque a mulher dele obrigava ele a fazer. Ele ficou puto da vida com corte de cabelo, também pudera, né? E tem uma historinha aqui, cara. Eu deixei separado aqui pro final aqui, que eu nunca vi alguém fazer isso aqui, ó. Ele tem um amigo chamado Pete Mertens, que era o cúmplice, né, meio relutante das loucuras dele, segundo ele falava. E o que ele diz é que, por exemplo, em um Natal, comecei a imaginar como seria deixar um cachorro bêbado. Olha a cabeça do cara. Então, Pete e eu pegamos um pedaço de carne e colocamos no fundo de uma tigela com um xerez. Eu nem sei o que é essa bebida, só sei que é forte pra caramba. Aí achamos o Yorkshire Terrier da mulher dele. Pegou o cachorro da mulher. Esse é maluco mesmo. O cachorro chamava Bubbles, ou seja, bolhas. O que tem a ver, eu não sei. E esperamos para ver o que aconteceu. É lógico, o cachorro derrubou a tigela de xerez para comer a carne. 5 minutos depois, cruzou as pernas. Olha só, cachorro. E começou a tropeçar enquanto uivava para a música que estava tocando. O cachorro ficou doidão, bicho. O cachorro ficou doidão. E daí ele escreve aqui, foi ótimo. Até o pobre Bubbles desmaiar no meio da sala. Aí ele ficou morrendo de medo da mulher dele, porque tem achado que matou o cachorro da mulher. Mas ele ficou bem, graças a Deus. Apesar de ter visto ressaca na manhã seguinte. Cachorro de ressaca, ele dizendo que o cachorro estava de ressaca. E de ter ficado me olhando com o rabo de olho. Como se tivesse dito, eu sei que você fez comigo, seu maldito. Olha só como é que um cara faz um negócio desse. Embebedar um cachorro pra ver como é que é. Olha, gente, não dá pra escolher mais histórias aqui, porque tem muitas. As histórias da época do Black Sabbath, então, são incríveis. São incríveis. O livro tá aqui com o Marquinhos, depois ele vai poder confirmar tudo que eu disse pra vocês desse maluco aí. Ele roubou o apelido Maluco Beleza do Raul Seixas. Esse aí é um maluco pra lá de beleza. E vou continuar fã dele até quando der, enquanto eu tiver vivo. Gente, ó, foi aí o especial do Ozzy, fechando esse mês especial, bom especial disso, né? Um ano de Classic Rocks e também o único mês que deu 5 sábados, né, Marquinhos? 5 sábados. Domingo já deu várias vezes. Geralmente dá 5 domingos. Já cansei de fazer aqui, de dar 5 domingos. Agora, sábados, é difícil. E foram 5 sábados, cara. Foi um presente que a gente ganhou. Aliás, que a gente e vocês ganharam. Foi. É, o primeiro foi CDC, depois foi o. Foi CDC, Led Zeppelin. Não, Led Zeppelin foi o terceiro. Caramba, até eu me perdi aqui agora, cara. Qual foi o segundo mesmo? Ah, é. Como é que eu posso esquecer do Black Sabbath, cara? ACDC, Black Sabbath, Led Zeppelin. Era pra ser o Deep Purple, mas eu disse pra vocês que eu não tinha discografia completa. Agora eu tenho. Quando der, vou dar um tempinho nos especiais, porque é uma coisa que tem que ser feita de vez em quando, não sempre. Né? E eu prometo pra você que o próximo especial vai ser do Deep Purple. Daí o último foi o Kiss, cara. Não, o penúltimo foi o Kiss. Os malucos de Detroit, Rock City. E o último agora, Ozzy Osbourne, fechando o mês, pra ninguém reclamar. Olha, quem é roqueiro e reclamou de um desses especiais aí, pode meter o pé na bunda dele, que não vale a pena, não. Como diz o Ozzy, né? Kiss my ass, man. Eu não vou traduzir. Kiss my ass, tá? Deixa quieto. Gente, ó, valeu, sabadão mais uma vez. Se for dirigir, meu amigo, ó, é o último sábado do mês, não vai fazer besteira, não. O último sábado do mês, não vai fazer besteira. Se for dirigir, não beba. Chama aquele penteiro lá da sua rua, que não faz nada, só enche o saco de todo mundo. Leva ele pra dirigir pra você e deixa ele dentro do carro no estacionamento, pra ele não encher o seu saco, tá bom? Nossa, que maldade, né? Que isso? Tô brincando, olha, se for dirigir, não beba.